essa vai para o meu amigo Bill, lá de Santo Antônio, o famoso Bill Pé de Ferro. Para você e toda a sua família, Bill, essa é para você. Exclusividade, Estúdio 3D e Gravações. Quando a saudade bater em minha porta, diga pra ela que eu já saí. Meu coração não espera, ele não chora por ela. Vai, saudade, diz que sou feliz. Quando a saudade bater em minha porta, diga pra ela que eu já saí. Meu coração não espera, ele não chora por ela. Vai, saudade, diz que sou feliz. Vai, diz que estou numa boa, eu estou indo à toa. Vai, saudade, vai. Vai, diz que estou numa boa, eu estou indo à toa. Vai, saudade, vai. Um abraço pra toda a galera que frequenta o restaurante do Bar do Rio. Restaurante e bar do Bill, aqui no Santo Antônio. Um cheiro no coração de vocês. Valeu! Que romântico! Vai, saudade, vai. Vai, diz que estou numa boa, eu estou indo à toa. Vai, saudade, vai.